Estamos começando a segunda temporada do Toca Aquela em Goiânia. Dessa vez receberam som de faculdade, Tawane, Cezinha, Mariana Fagundes, Lucas LM e diretamente do Paraguai, Valen. Então vamos começar com essa. Espero que vocês se divirtam. Se você chorar em silêncio, como vou saber que sente minha falta? Ouvi dizer que cansou de brincar com a sorte. Sua bússola aponta pro norte do nosso amor.